bom dia, Webjet Whisky, Juliet Vitor. Juliet Vitor, prossiga. Juliet Vitor, você encontra no pátio 3, posição 7, solicita autorização, reporte para o pátio principal, posição 04. Autorizado, reporte para ingresso no pátio. Cliente, reporte ali. aqui Juliette Vista informando semi no reboque no portão número 4. Bom dia, bom serviço. Gente, bom dia.